Street Empire. Eu mando bem, grana pra gastar, junto notas e 100 pra decolar. Empilho cash, tô pronto pra humilhar. Real motherfucker, onda vai tirar. Eu mando bem, grana pra gastar, junto notas e 100 pra decolar. Empilho cash, tô pronto pra humilhar. Real motherfucker, onda vai tirar. Ei, vou olhar, metas estou na atmosfera. Mil trilhas, mil milhas, estou fora da terra. Solto tracks sinceras, sou um anjo da guerra. Eu brilho tanto de branco, pai de santo em Las Vegas. Estou tranquilo, isso é meu vício, exercito. Num rolê pro São Paulo, no espírito gringo. Chego os manos SME, sempre pra fuder. Os microfones e fazer toda a mente tremer. Daddy man, bitch listen. Motherfucker, podem vem, fala bro, I'm equipping in the paper war. Solta a voz, in the world, yeah. Sempre nós, serial killer, beat, atropelo os freaks sem dó. Eu mando bem, grana pra gastar, junto notas e 100 pra decolar. Empilho cash, tô pronto pra humilhar. Real motherfucker, onda vai tirar. Eu mando bem, grana pra gastar, junto notas e 100 pra decolar. Empilho cash, tô pronto pra humilhar. Real motherfucker, onda vai tirar. O time em expansão, chamo de amplidão. Tomamos o prêmio, Trump bonificação. O ser superior, faço a comprovação. Cérebro de computador, mato a sessão. Elementos se alinham, composição 100% no rap, o resto exoneração. Música vai de mão em mão, manufatura. Negociação em paralelo, fora do radar. Alto padrão, mas drogas pra hospitalar. Põe munição no tambor, agora é disparar. Meus inimigos me invejam, estou na marcação. Mando pra gaveta, quem pregou a divisão. Eu mando bem, grana pra gastar, junto notas e 100 pra decolar. Empilho cash, tô pronto pra humilhar. Real motherfucker, onda vai tirar. Eu mando bem, grana pra gastar, junto notas e 100 pra decolar. Empilho cash, tô pronto pra humilhar. Real motherfucker, onda vai tirar. Sai do meu caminho, falador, preguiçoso. Máquina de rimas, pulverizador de sufoco. Aumento o soldo, elevo os termômetros. Exatidão, rigoroso nos projetos monstros. Não tem como copiar, isso é exclusivo. Inconcebível, é difícil, tipo logaritmos. Derrubo vermes, na música latrocínio. Só pancada, Mike Tyson no pugilismo. Coloquei tudo em ordem, nova era surgir. O passado já passou, depois dela sobrevi. Chego em alto nível, enjo copo de Hennessy. Em o meu futuro eu consegui ver que logo venci. Eu mando bem, grana pra gastar, junto notas e 100 pra decolar. Empilho cash, tô pronto pra humilhar. Real motherfucker, onda vai tirar. Eu mando bem, grana pra gastar, junto notas e 100 pra decolar. Empilho cash, tô pronto pra humilhar. Real motherfucker, onda vai tirar.